Recebo aqui o Basileu Tavares, ele que é diretor executivo do Visit Iguaçu, o novo nome do Iguaçu Convention and Visitors Bureau. Bom dia, Basileu. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Sempre bom estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho aí sobre o trabalho, né, feito pela instituição no primeiro semestre do ano, agora de 2018, porque vocês divulgaram aí, né, um relatório com vários números positivos, mostrando aí a importância desse trabalho de divulgação, captação de eventos aqui também para a nossa cidade. Exato. Foz do Iguaçu é uma cidade, segundo o último estudo feito, onde 52% das famílias têm a sua renda vinda diretamente do turismo. E o que o Visit Iguaçu faz é desenvolver esse turismo cada vez mais, trazer mais visitantes para o nosso destino. Fazemos ações de promoção tanto na área de eventos, porque esses eventos trazem pessoas para cá. Ontem nós conseguimos confirmar mais um congresso internacional para Foz do Iguaçu, um evento que aconteceu essa semana em Salamanca, na Espanha, com 2 mil participantes que devem vir para Foz em 2020. Então, ficamos muito felizes com esse resultado, porque sabemos que a cidade ganha com isso. Pois aí, até eu acompanho aqui, né, no relatório que vocês fizeram aqui, uma versão impressa, né? No primeiro semestre do ano agora, de janeiro a junho, foram 38 eventos realizados aqui que tiveram esse processo de captação, justamente? Exato. Esses 38 eventos são eventos captados pelo Visit Iguaçu. Nós trabalhamos esses eventos há 2, 3 anos atrás e eles foram realizados agora nesse primeiro semestre. Eles trouxeram para a cidade cerca de 22 mil pessoas e essas 22 mil pessoas deixaram aqui em torno de 60 milhões de reais. Isso são gastos não só com hospedagem, com transporte, mas também com alimentação. São pessoas, o visitante de eventos, ele geralmente compra um presente para levar para a família. Essas pessoas gastam também com passeios, nos atrativos. Então, elas deixam um recurso que vai impactar toda a cadeia turística da cidade. É correto, inclusive, afirmar aí que esse turismo de eventos é um dos que deixa mais recursos para uma localidade? Exato, é correto. Existem estudos sobre isso. Os estudos apontam que, às vezes, o turista de eventos ele deixa 3 vezes mais do que o turista de lazer deixa. Porque nos turistas de lazer, é claro que você tem o turista de luxo, que vem com muito recurso, mas você também tem aquele turista que comprou um pacote, que parcelou esse pacote, que ele vai seguir o roteiro que a operadora passou para ele. Mas o turista de eventos não, muitas vezes ele vem financiado pela empresa, então ele utiliza o seu recurso próprio para as atividades que lhe interessa. Pois é, até a questão de os eventos acontecem geralmente dias de semana, né? Já vem um gasto maior aí com relação à tarifa de passagem, hospedagem, né? Muitas vezes a empresa acaba escolhendo o hotel ali para a pessoa também, então é um nicho diferente realmente de mercado, né? Exato. Com os eventos, nós conseguimos trazer pessoas para Foz do Iguaçu que talvez não viriam para a cidade num primeiro momento, porque elas precisam participar do evento. No evento, elas têm uma oportunidade de relacionamento, de capacitação, de promover o seu próprio conhecimento, e aí elas vão sempre aonde o evento acontece. Então, por exemplo, nós fizemos um trabalho já há um ano para que ontem fosse confirmada a vinda desse congresso para Foz do Iguaçu, com 2 mil pessoas do mundo todo. Essas pessoas talvez não viriam para Foz. Elas não tinham essa intenção de visitar o destino. Mas a grande vantagem também é que essas pessoas, às vezes, vêm sozinhas, conhecem, gostam do destino e retornam depois a lazer com as suas famílias. Então, o evento, ele contribui para movimentar em baixas temporadas, ele contribui para movimentar a cidade durante a semana e ele também contribui na promoção da cidade como destino de lazer. E nesse balanço que vocês divulgaram aqui no primeiro semestre, conseguiram aí a captação de mais 14 eventos aqui para a cidade? 14 eventos. 14 eventos que vão acontecer de 2019 a 2021 em Foz do Iguaçu. E são eventos de diferentes esportes, né? Até porque interessa justamente isso, né? Desde eventos aí que utilizem as grandes estruturas que temos aqui na cidade até aquelas de pequeno e médio porte. Exato. Os eventos, eles beneficiam diversas cadeias, né? Diversos hotéis, diversos segmentos de serviços. Nós temos os grandes eventos, temos eventos médicos. A cidade recebe muitos eventos médicos e esses eventos vão movimentar uma boa parte da hotelaria, às vezes hotéis 5, 4 estrelas, mas também existem eventos com estudantes que movimentam outros hotéis. Nós fizemos uma pesquisa em alguns eventos que aconteceram na cidade no ano passado e, para você ter ideia, em um único evento, 300 pessoas entrevistadas demonstraram que que ficaram em 16 hotéis diferentes na cidade. Não só hotéis que estavam próximos daquele centro de eventos. Então, essa movimentação dos eventos, ela gera um efeito em cadeia, a partir do momento que ela movimenta um nicho da hotelaria, os outros vão se movimentar também, mas também dentro de um evento a gente tem diferentes níveis de pessoas. Nós temos os estudantes que estão ali começando, querendo fazer parte daquele grupo, nós temos os profissionais, nós temos os professores, nós temos às vezes pessoas que só vieram para trabalhar em algum stand que vai ter naquele evento, por isso a movimentação ela é benéfica para todos. Também eu vejo aqui que vocês estão ainda com 56 eventos aí em prospecção para tentar captar ainda este ano aqui para a nossa cidade. Exato. 56 eventos que a gente está trabalhando ainda. Esse número ele vai aumentar no decorrer do ano. No ano passado, ao todo, nós trabalhamos 82 eventos. Mas é um número que a gente precisa sempre aumentar, porque quanto mais eventos trabalhados, mais chances de eventos para trazer para Foz do Iguaçu. Agora, quais são as vantagens até na hora de convencer, né, um organizador, seja um organizador nacional ou internacional, de trazer esse evento para Foz do Iguaçu? Que vantagens geralmente são oferecidas aí, pontos positivos da nossa cidade? Primeiro, nós colocamos Foz do Iguaçu como a terceira cidade brasileira que mais recebe eventos internacionais. Isso é um ranking internacional no qual a cidade se posiciona, e isso demonstra que várias entidades internacionais escolheram Foz do Iguaçu para sediar seus eventos. Nós estamos atrás apenas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Isso porque a nossa infraestrutura ela é boa para esses eventos. Nós temos grandes centros de eventos localizados em hotéis, o que facilita muito a logística. A logística para eventos na nossa cidade ela é fácil. É uma cidade de porte médio, então as pessoas conseguem se deslocar tranquilamente, ainda mais porque elas visitam em períodos geralmente de baixa movimentação de lazer, né? É uma cidade que tem uma excelente rede de serviços para eventos. Os nossos profissionais eles estão preparados para isso. E existem também outros aspectos que a gente sempre observa. Por exemplo, nós buscamos eventos que geralmente se relacionam com algum fator em que Foz do Iguaçu é referência. Nós buscamos eventos relacionados à área de energia, buscamos eventos relacionados à área de turismo em si, buscamos eventos relacionados à área de ecologia. Sempre buscamos algo onde Foz tem algum destaque, porque isso também reforça o nosso trabalho de captação. E é claro que os nossos atrativos, eles também contribuem. Para alguns eventos, eles não vão ser o mais importante. Os organizadores vão se preocupar mais com a infraestrutura, mas para outros eventos, onde os participantes dos eventos têm a oportunidade de decidir para onde o evento vai através de uma votação, o apelo dos atrativos é muito importante. E também um dos papéis aí que o Iguaçu Convention and Visitors Bureau, agora a Visit Iguaçu, desenvolve, diz respeito à própria divulgação, né, do Destino Iguaçu lá fora, junto a profissionais do mercado. Vocês fizeram isso em vários eventos, várias feiras, inclusive internacionais, nesse primeiro semestre do ano? Exato. Anualmente nós participamos de cerca de 30 feiras em todo o mundo, e esse ano o destaque foi uma missão que nós organizamos em parceria com a Itaipu, com a Secretaria Municipal de Turismo, na China. É um mercado que estamos começando a explorar agora, estamos apresentando o destino, tudo que o destino tem para oferecer, e é um destino muito atrativo para chineses, porque eles gostam de explorar a natureza, eles gostam desse contato, gostam do aspecto cultural, e aqui por ser uma região trinacional, isso a gente tem bastante para oferecer a eles. Todas essas ações, nós buscamos sempre trabalhar com os mercados que são prioritários para Foz, ou potenciais. Existem feiras no mundo todo, mas não dá para a gente ir para o mundo todo. A gente foca naquilo que é mais importante. Nos países que têm trazido mais visitantes, como Estados Unidos, onde nós pretendemos fazer uma missão ainda esse ano, Austrália, Canadá, Japão, que são países que agora contam com um visto eletrônico. Né? As pesquisas demonstram que esses países já aumentaram muito o pedido de vistos para o Brasil e já aumentaram, inclusive, em número de visitantes comparado ao ano anterior. Então, nós estamos aproveitando toda essa mudança burocrática para poder promover ainda mais o nosso destino, que é muito importante dentro do cenário nacional. E vamos destacar aqui, né, que as atividades do Visit Iguaçu, elas são mantidas através da colaboração dos associados, né? Como é que funciona até a manutenção da entidade? A entidade, ela tem duas fontes de receitas principais. Uma são as mensalidades dos seus associados e outra é a conhecida taxa de turismo, ou room tax, ou taxa do quarto. Eles dão vários nomes, às vezes, em outras cidades você pode encontrar outro nome, mas, na verdade, essa taxa, ela não é uma taxa, ela é uma contribuição que o turista deixa para o destino. É um valor que varia de R$ 2 a R$ 3,50, que é arrecadado pelos hotéis associados ao Visit Iguaçu, e esses hotéis repassam esse recurso que é aplicado tanto no desenvolvimento das nossas ações, como também parte dele é repassado para o Fundo Iguaçu, né, em projetos para desenvolvimento da infraestrutura do nosso destino. Então, o hóspede, ele deixa um valor que vai garantir que ele tenha um destino cada vez melhor e garantir que nós tenhamos sustentabilidade no turismo aqui em Foz do Iguaçu e região. Eu vejo até que no balanço aqui vocês colocaram, né, a logomarca de alguma das empresas associadas, e é isso, né? O importante é que as empresas aqui da cidade, não só do turismo em si, da hotelaria, da gastronomia, enfim, quem tem interesse aí no desenvolvimento, né, do nosso destino, faça essa associação à entidade? Exato. Hoje nós temos um número de 140 associados, mas estamos abertos. Até fizemos um convite recentemente em um evento para a hotelaria de Foz do Iguaçu. O Visit Iguaçu é uma instituição cujo trabalho beneficia todo o destino. E, por isso, nós buscamos o apoio cada vez de mais empresas para poder realizar essas ações. O nosso recurso durante o ano não é muito, mas a gente consegue fazer bastante. E nós queremos fazer ainda mais. Nós acreditamos que podemos posicionar o nosso destino cada vez melhor. E hoje, no cenário internacional, a concorrência é grande. E no cenário nacional também, né? Foz do Iguaçu concorre com vários destinos brasileiros todo ano. E o investimento tem que ser alto para que nós estejamos bem posicionados, para que o destino esteja na mente das pessoas, para que possamos gerar cada vez mais interesse nessas pessoas em virem para Foz do Iguaçu. Conversei aqui com o Basileu Tavares, ele que é diretor executivo do Visit Iguaçu. Basileu, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu agradeço muito, Guilherme, agradeço o convite de vocês e agradeço a todos os ouvintes. O Visit Iguaçu agora quer se aproximar da comunidade, por isso participem conosco nesse trabalho de promover a nossa cidade, trazer mais negócios para cá.